ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66 e praticamente a gente pode dizer que é um crossover com Mutação em Debate, né? Porque estamos no final de semana de estreia de Logan, né? O último filme, não vou dizer do Wolverine, mas aparentemente o último filme do Hugh Jackman. E é claro, não poderia estar faltando aqui neste programa o nosso companheiro Leonardo Bento. Hoje eu tô mais de Marcos Quinho Rei, que aqui vou ser o do contra nesse programa. Não tão do contra assim como algumas pessoas, mas também não sou o camarão que dorme, a onda leva da maioria, Maria vai com as outras. E temos aqui, né, para acompanhar a gente, dois ex-colaboradores do site, né? Se bem que eles podem sempre voltar a colaborar, né? Há um tempo atrás que eles não fazem mais artigo pro meio meia, né? E são, inclusive, dois primos, né? Dois caras que praticamente começaram junto, um ajudou o outro a começar a ser leitores de quadrinhos. Fala aí, Guilherme. Pô, se vocês acharam ruim elogiar o Motoqueiro Fantasma, quero ver alguém achar ruim elogiando o Logan. Não, aí exagera, né? São duas coisas completamente diferentes. E acompanhando ele, o Marcelo Henrique. Cara, eu não achei que eu fosse falar isso, mas eu gostei muito do filme. Eu fui esperando uma bomba, mas... Você não é o único, cara. Por sinal, né, esse aí é um filme, não posso dizer que é a maioria, mas assim, a olhos vistos eu vejo muita gente que até não costuma elogiar filmes de super-herói, elogiando bastante o filme. Não sei se foi tocado emocionalmente ou não pela despedida do Hugh Jackman, né? Mas teve até crítico de cinema, olha só, que ousou dizer que ele era melhor que Cavaleiro das Trevas, né? E ainda disse que o James Mangold, que é o diretor do Logan, era melhor do que o Nolan, acredita? Com polêmicas à parte, né? A gente vai parar um pouquinho, eu e o Bento vamos ler alguns e-mails, vamos ver se a galera mandou e-mails, né? E também alguns comentários para saber, assim, mais ou menos o que é que o pessoal andou achando, né, do filme. Será que a maioria realmente gostou, como a gente acha, né? E daqui a pouco a gente volta. E-mails. Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com uma leitura de e-mails e dessa vez é o Leonardo Bento do Mutação em Debate que me acompanha. Olá gente, tudo bom? Vamos aí então ver o que o pessoal tá achando do filme? Exatamente, a gente vai reunir e-mails, que na verdade tem um e-mail, né, e vários comentários que o pessoal ao longo do final de semana deixou aqui sobre o filme. O e-mail que mandou pra gente é um ouvinte assíduo do Inominata 66, né, que é o André Marques, que é inclusive dos... Era Malhação? O André Marques, do The Voice Kids? Não é do The Voice Kids, é do Aracnofan, né? E do Amazing Spider-Blog. Ele já viu o filme, né? Eu não sei se ele tá em Portugal agora ou não, mas enfim. Ele mandou o seguinte pra gente. Olá, amigos do 66. Não vou entrar em detalhes, só queria dizer que gostei muito do filme e realmente não sei como não desconfiei que haveria a morte do Wolverine no final. Mais do que uma cena para impactar e emocionar, foi também para matar o Hugh Jackman, vivendo o personagem. Acho que agora a Fox vai ficar um bom tempo sem usar o Wolverine em filmes. Aqui, quando voltarem a usar, talvez, ele, né, sei lá, consiga chamar a atenção da turma tanto quanto o Hugh Jackman chamou. Bom, enfim, não sei se vão usar ele de novo. Não sei se estou certo, mas vamos ver. Já o Xavier, eu achei que ia morrer mesmo. Os trailers quase entregavam isso. Mas acho que muita gente já esperava isso também. Só me surpreendi com a maneira que foi feita. Na hora, achei que fosse um pesadelo de alguém. Assim como as crianças. Também me surpreendi quando ouvi o nome Richter. Eles esconderam muito bem o X-24. Eu não fazia ideia de qual seria o papel do Caliban ali, mas eu gostei. Quanto a X-23, nem precisa falar. É só bater palmas pra ela. É genial. Beto, agora passa aí pra falar um pouco dos comentários da galera aí. Tem um monte, por sinal. Bom, já falando da X-23, o Everton Santos Pacheco falou assim: olha, nessa idade a menina já tô assim, imagina quando maior. concordo realmente com ele. Uma excelente interpretação da atriz. Kleber Ribeiro falou que o Hugh Jackman fez um grande trabalho, mas o fato de que nós associarmos diretamente o Wolverine com o Hugh Jackman, assim como o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro, leva à seguinte conclusão, que a Fox e a Marvel tornaram os atores maiores que os próprios personagens, de maneira que a gente não consegue dissociar um ao outro. É bem diferente do que acontece com Batman 007, cujos personagens são sempre maiores que os seus intérpretes. Então, uma crítica aqui, fica difícil a gente... Vamos ser eternas viúvas, então, de Downey Jr. como Homem de Ferro, ou Wolverine, do Hugh Jackman. A Kate Thompson xingou o filme, falou que o Wolverine foi hipster e que o filme era uma bosta. Eu acho o filme bom, vocês vão entender o que eu falo mais pra frente, não concordo exatamente com ela. Em contrapartida, o Sérgio Borba falou que ótimo filme, mas agora vai ser foda sem ele, tá se referindo, obviamente, ao Hugh Jackman. Vai ser foda ver um novo Wolverine na tela realmente sem ser o Hugh Jackman. Concordo com ele também. A Michelle Dias falou que o filme é bom sim, e muito, mas eu só achei que enfraqueceram nossos heróis e os deixaram sem honras, sem glórias, sem esperança. Pra quem acompanha esses personagens há 30 anos como eu, não merecia algo muito maior, altruísta e honroso nas últimas cenas? Aquela história de papai, papai, não foi clichê demais para o velho Logan? Sei lá, talvez eu só tenha criado expectativas demais para o filme do Hugh Jackman. Cara, tô rindo dela aqui porque eu acho que eu entendi que do pessoal que não gostou do filme, eu acho que 100% é relacionado ao que a Michelle tá falando. Eu acho que eles mereceram um valor grandioso dos X-Men. Mas eu entendo também o filme. Eu não acho isso, que eu ia comentar depois. Eu gosto do filme, eu só não acho que ele é toda essa Coca-Cola. O meu incômodo maior não é em relação às merecedoras também. Eu não gosto do X-24, basicamente. E o Alex Lima falou: filmão da porra, que é praticamente um meme que virou com a história do Hugh Jackman vindo aqui no Brasil. Eu não sei qual foi a entrevista que ele tava, acho que foi até do Jovem Nerd, né? Que aí chegou um cara da frente dele e falou que ele era um momão da porra, aí virou meme, enfim. Joel Cascioli comentou que acabou de sair do cinema e tá sem palavras pra descrever o filme. Aí eu não sei se ele gostou ou não gostou, ele botou uma carinha de assustado. O Alberto Nascimento falou que talvez só a despedida do Sean Connery como James Bond tenha sido tão badalada quanto a do Hugh Jackman como o Wolverine. Lembrando que o Sean Connery voltou a fazer filme do 007 depois de quando já tinha saído. Então pode ser que mais pra frente, quem sabe, o Wolverine de Hugh Jackman volte aí. É. Uma alternativa de só voltar a acontecer num futuro filme agora dos X-Men, que já sabemos que nem vai chamar mais Supernova, como ele se passa no passado, o Wolverine morto no futuro não significa que ele seja morto, obviamente, no passado. Exato. Jack volta atrás aí e faz pelo menos uma pontinha no filme, né? O Derivaldo Salustiano também estava um pouco triste com a saída do Hugh Jackman. Ele falou: é triste não ter outro com o jeito de Wolverine como o Hugh Jackman interpretou, mas ficou devendo usar seu uniforme clássico, achei que veria usando na subida final. Mas tá valendo, irei essa semana ver o último Wolverine. Acho que esse aí ainda não assistiu o filme, mas ainda tá de alguma maneira. É saudoso, eu também achava, depois daquela cena final de Wolverine imortal, que em algum momento pudesse aparecer, mesmo em outros filmes, o Wolverine com o uniforme amarelo aí com azul, amarelo com marrom, não sei, e realmente isso não aconteceu. Sobre a maneira de interpretar, é engraçado porque muita gente critica o Hugh Jackman como Wolverine pela altura, por tudo mais, mas é um cara que realmente vestiu a camisa e sempre fez de tudo para poder levar esse papel, né? Então ele deve ter os méritos por isso. Um outro fato interessante é que o Claremont comentou sobre qual ator gostaria que tivesse feito o Wolverine, que era um ator, agora até esqueci o nome dele, mas é um ator mais bem baixo, um pouco fora de forma, tudo. Então algo que, como o Claremont, viria mesmo o Wolverine, por exemplo, que não tem nada a ver com esse estilo fortão, heróico, trincado, bombado do Hugh Jackman. Teve também, o próprio Hugh Jackman falou do ator indiano lá do Bollywood pra fazer também. Exatamente, a gente criou a revolta da galera, mas eu imagino um Wolverine sendo feito no estilo de um filme Bollywood, são aqueles exageros cinematográficos, ia ser demais. Com dancinha no meio do caminho, assim. Bom, enfim, aí tem os últimos comentários aqui de uma galera que acabou de comentar aqui. Eu fiz uma pergunta que é que eles acharam, tipo, um veredicto final. E aí temos o comentário do João Guilherme Fidelis, que ele disse que era um filme sobre família, legado e redenção. Não seja aquilo que te fizeram, que é uma frase clássica do filme, né? Você pode ser melhor e não repetir os erros de seu antecessor. E Logan fez isso nas suas sequências de dois filmes, Queens e Medianos, ou Como um Homem com Medo, de fazer parte de uma família novamente. Já o Dol Silva disse: que filme é esse, galera? Assisti e achei demais. Massa demais, emocionante. Gabriel César: filmaço, tristaço. Que ação, meu Deus. Muito bom mesmo. O que não conseguiram fazer com os dois primeiros. fez vieram com esse. Fechou com chave de ouro. Vicente Júnior, coisa linda. Aparentemente a Fox aprendeu a fazer filmes de heróis dos quadrinhos. Bom, já não sei, né? Porque os executivos estavam meio temerosos de largar esse Wolverine aí, né? Meio que eu acho que é mais insistência dos... Né? Já vão fazer a cabeça desses executivos, com certeza. É, pois é, porque se não fosse o Ryan Reynolds pra insistir no Deadpool e a moral que o Hugh Jackman já tem como Wolverine, acho que esses dois últimos filmes não tinham saído desse jeito, não. E por fim, o Patrick Torres colocou que o filme foi feito com garras, sangue e suor. E aí eu fecho com esse comentário do Patrick Torres que... foi como meio clássico aqui. Algumas pessoas ainda vão ver o filme, né? Acho que muita gente ficou meio insegura de querer ver, sei lá, meio que desconfiada das últimas coisas que a Fox acabou fazendo. Eu acho que ainda vai dar o que falar esse Logan aí. Por hora, a gente vai parar nossa leitura de e-mails, mas se quiser ainda deixar os comentários, deixar sua opinião, pode mandar pra inominata@marvel66.com ou vai lá no link de contato, lá no menuzinho, e escreve no nosso questionário lá, manda pra gente, né? Então é isso, Bento. Vamos agora começar o podcast? Vamos lá. We got ourselves an X-Men fan. Maybe a quarter of it happened, and not like this. Bom, temos o filme, então. Eu achei que não seria tão polêmico. Quando eu saí do cinema, eu entendi porque boa parte da crítica gostou do filme. Porque o filme saiu, pelo menos de cara, assim, com mais de 90% de aceitação nos indicadores mais famosos americanos, né? Principalmente aquele Rotten Tomatoes. Mas, pra meu susto, o filme não foi unânime. Eu esperava que não fosse unânime mesmo. E aí eu fiquei pensando o que é que talvez tenha prejudicado um pouco pra algumas pessoas o filme, né? O que é que o filme não encaixou direito. Será porque histórico da Fox, que o pessoal tinha um pouco de receio de ver o filme? E eu acredito que até muita gente que ainda não viu o filme tenha sido por conta disso, né? Por conta de ficar meio cismado, meio preocupado, meio em dúvida se valeria a pena investir ainda um ingresso num filme da Fox. Ou não, se teve algum outro problema que eu não enxerguei na narrativa, né? E eu acho que o ponto talvez tenha sido esse. Porque quando eu saí do cinema, apesar de ter gostado muito do estilo do filme, logo depois que eu vi alguns comentários, inclusive no próprio Mutação em Debate, eu e Beto entramos em um racha lá no meio, né, Beto? Eu talvez tenha entendido que o filme tenha o principal divisor de águas tenha sido esse estilo de narrativa. Porque não é um filme de super-heróis clássico. Ele, por sinal, envereda muito pra o outro lado. É como se ele pegasse um quadrinho tradicional de super-heróis, um quadrinho de Wolverine, e que muitas vezes, muitas histórias de Wolverine foram nesse sentido, e envereda ele pra um lado praticamente, não vou dizer que seja noir, porque não tem nada a ver muito com noir dessa vez. Mas seja um filme mais pra um thriller gore, né? Aqueles filmes quase de terror praticamente, em que ele apela pra uma violência absurda que chega muitas pessoas até a pular da cadeira. Eu vi na minha sessão muitos exemplos disso, né? Muitas meninas até dando grito, rapaz inclusive virando o rosto, enfim. Que é uma coisa incomum, né? Não deveria, mas é uma coisa incomum pros filmes de X-Men, onde tem um Wolverine com 6 garras nas mãos, em que com certeza não era pra alisar ninguém. Se eles tinham aquelas garras, era pra trucidar. E tudo que não fizeram naqueles outros filmes, fizeram nesse filme. É, e um conceito bem de road movie, né? Uhum. Sim, e tem esse conceito. Sim. Também. De descoberta. Que é o conceito adaptado do quadrinho do Old Man Logan. Isso. Porque é uma quadrinho história... O velho Logan, road. Isso. Eu vou falar que essa é a minha maior crítica à trama, hein? Eu queria ver a filha do... A neta do Homem-Aranha, parente do Rei do Crime. Aí você teria que ter uma briga muito grande com direitos autorais dos personagens. Você também queria ver o Hulk devorando o Wolverine? Pois é. Pô, né? Também, aí, ó. Complicado. Bom, vamos passar então pra o Bento começar. Bento, por que a gente brigou naquele dia? Por que você não gostou e eu gostei? Fala aí. Não, não é que eu não gostei do filme, de novo. Pra mim é um filme nota 7, nota 7,5. É um dos melhores filmes da Fox, com certeza, de longe. É, eu acho que, não, que é melhor do que o Conflito Final, é melhor do que Dia do Futuro Esquecido, é melhor do que o primeiro Wolverine, é melhor do que Apocalipse. Obviamente é muito melhor do que todos esses filmes. Eu acho que a primeira parte, a primeira 1h30, mais ou menos, quando é uma mistura ainda de Mad Max com um filme do Clint Eastwood, então um velho oeste moderno, vamos adaptar assim a história, o filme é fantástico e ele é muito bom ao que ele se propõe. Ele tem esse tom que varia dos filmes super-heróis e por isso talvez ele seja bom, porque afinal fazer um filme de super-heróis com muitos personagens, como muitos muito vem dizendo aí, eu daria 5, 6 minutos de tela para cada personagem. É que eu tô focado em um personagem só, com alguns, alguns coadjuvantes de luxo, como ter um Patrick Stewart fazendo teatro ali em cena, que é de onde ele veio originalmente, é fantástico. E tá completamente perdidaço o Patrick Stewart ali. Ele fez muito Shakespeare, ele tava tranquilo ali fazendo um lunático e sabendo sambar entre quando tá muito doido e quando não tá. Então ele, acho que ele tá muito bem, ele gostou, ele meio que, talvez ele tenha se soltado até bastante em algo que ele gosta de fazer em relação o que ele fazia, o que ele fez em outros filmes. O meu problema... O que ele fazia, né, naquele lugar que ele tava preso lá... Aquilo é legal. O meu problema é a parte final, os 40 minutos finais, depois da cena do hotel, e aí quando eles já conhecem a família, onde o Xavier já usa os poderes pra acalmar os cavalos, e daí em diante, quando introduz de verdade o X-24, aí pra mim é frustração, só porque eu começo a ficar incomodado com o filme por causa do X-24. Eu falei, puta merda, podiam fazer qualquer coisa, usar qualquer coisa. Eu vou me clonar um Wolverine novão assim. Isso é. Tipo, tem 60 filmes que tem esse plot, gente. Não precisa. Vou falar, Beto. Isso não me incomodou tanto quanto me incomodou o fato dele ter sido um acerto de primeira, né? Fica ruim quando perde esse Chan de Velho Oeste. Parou de ter essa questão meio sombria, meio Mad Max e tal. Volta a ser um filme, entre aspas, urbano, aventurinha, tudo mais, a criançada da sessão da tarde e tal, sei lá, os batutinhas, não sei, mergueu o corpo do lobo, muita coisa, a criançada chora e tal, eu não me abalei nada, foda-se se ele morreu ali ou não, porque pra mim isso não é uma grande diferença, e não contribui, não é o ápice da trama, não é porque ele morreu que o filme é bom ou é ruim no final, então é um filme bom, mas eu ainda preferi, durante muitos momentos, por causa desse final, o Wolverine Imortal. Onde no final eu também odeio o Wolverine Imortal. Quando chega o Mais de Prata Megazord, acaba com o filme. Mas é a mesma sensação que eu tenho com o 24. Então atrapalha um filme que poderia ser muito, muito, muito mais foda do que foi. Ô Bento, te falar, cara, sabe o que me incomodou? É os caras terem feito a X-23 e a experiência seguinte ter dado 100% de resultado. Pô, custava ser o X-42? Guilherme, sem falar ainda de personagens ainda, fala aí sobre a trama do filme, o roteiro. A gente começa a ver o Wolverine já bem velhão, dirigindo um Uber. Oh. E a única coisa que eu consegui perceber é que é Uber Black, então ele tá ganhando bem. Não tá de com a limousine, hein? Então, pô, melhor ainda, deve ganhar mais que o Black isso. E a gente vê ele fazendo esse papel de motorista da Uber sem entender muito bem o porquê, e que aparentemente só sobrou ele e o Xavier de mutante. E o Caliban. É que o Caliban você vai descobrir um pouquinho depois, né, que ele é mutante. Sim. Aí até que uma espanhola maluca fala, Wolverine, eu preciso da sua ajuda, e eu vou fazer me matarem e me esquartejarem até você me ajudar. Mexicana, pô, que espanhola, não é assim? Uma mexicana, desculpa. É uma mexicana, que ela fala espanhol, eu acabei me empolgando. Wolverine, ele fica incumbido, então, de levar X-23 para um lugar chamado Éden. E aí a gente embarca nesse road movie com Wolverine e X-23 até o Éden. Eu gostei muito da trama. Eu achei realmente bem legal. E eu achei que ela vai num caminho bem bacana quase que o filme inteiro. Dá uma derrapada outra no ritmo no meio do caminho, mas a trama eu achei bem concisa e, cara, e bem fiel. Teve alguma parte que você se incomodou, feito Bento? Pô, vocês vão me criticar, mas eu não gostei das cenas de ação. Você achou que é pesado demais, foi? Não, achei lenta pra caramba. Nossa. Parecia que elas não acabavam nunca. Teatralizadas, né? Pra menininha poder brilhar, tá? Não achei então... lenta, não. Achei, na verdade, bem coreografado. Eu achei pelos trailers que o negócio ia ficar meio piegas, porque nos trailers teve algumas cenas com ela que realmente parecia que tava aquelas acrobacias com um cabo de aço, entendeu? Coisa que no filme, se teve alguma vez, eu não percebi. Não, mas eu achei realmente lenta. Sabe quando começa a cena de ação? Parece filme de cena do Transformers. Você falou, ok, eu já entendi, são robôs se batendo. Não sei. Ó, se foi lenta a parte do hotel, é porque tava sendo lento mesmo, porque era o Xavier influenciando, tá? Às vezes você não entendeu às vezes, né? Essa parte aí. Vai que, né? Bom, Marcelo. Cara, eu gostei muito. Legal, eu achei o filme bem, assim, conciso, igual o Guilherme falou. Eu achei que a trama se sustenta muito bem, não tem, assim, grandes incongruências ou nenhuma, assim, que afete, a meu ver, a história do filme. Não acho que foram lentas as cenas de ação, mas eu acho que elas poderiam ser um pouco mais aceleradas. Tipo assim, na verdade, o que me incomodou foi... Tudo bem, eu entendo o fato que o Wolverine tá bem acabado já no filme, mas As cenas de ação dele são muito lentas e as da X-23 são praticamente impossível de você acompanhar quase os movimentos dela, na minha opinião. Então, assim... Você acha que foi assim? Quiseram botar lentas com o Wolverine que ele tava velho e com X-23 ela não novinha mais rápida? Algo assim? Então, foi, na minha opinião, fizeram isso, acho que pra mostrar a diferença do próprio momento de vida deles, né? Ela tá entrando como mutante ali e ele tá saindo. Né? Não é nenhum spoiler, é a própria despedida do Hugh Jackman. Então, eu acho assim que, pra mim, isso foi até meio, não sei se oficialmente planejado, mas se não foi planejado, tão de parabéns, porque deu muito certo essa ideia. E, cara, eu gostei muito, gostei inclusive dessa coisa dele no começo, dirigindo o Uber, né, que sem explicar de tá, o que tá acontecendo. Muito legal o fato de que em nenhum momento eles se preocuparam em, ai, não, vamos fazer agora uma explicação do que foi exatamente que aconteceu em Westchester um ano atrás, o que foi o problema do Xavier exatamente. O filme é do Wolverine. O Xavier tá ali como uma ponte pra criar o elo entre ele e a X-23. Então, assim, gostei muito da forma como a trama foi desenvolvida em cima disso. Bom, então a gente tem uma trindade de protagonistas aqui que praticamente ele faz um elo familiar, assim, trôpego, vamos dizer assim. Não exatamente, eles não têm ligação realmente entre si. Mas se você olhar direitinho, porque a princípio, por mais bruto que esse filme seja, mais sanguinolento que o filme seja, ele tem uma vertente família, vamos dizer assim, né? Na falta de um pai, que o Wolverine, mesmo na sua origem nos quadrinhos, a gente não pode dizer que ele teve aquele espectro familiar, paternal, com o verdadeiro pai dele, né? Na verdade, o pai dele, que não era o pai dele, né? Enfim, que o Sr. Hollett, ele afinal era filho do jardineiro, né? O do Logan. A pessoa que foi mais próxima pra ele nisso foi o Charles Xavier. Foi ele que sempre confiou nos quadrinhos no Wolverine, foi sempre que acreditou que ele podia se recuperar de toda a selvageria que ele acabou formando, por todas as agruras que ele passou na vida. Ela seria a pessoa mais indicada, a pessoa certa pra ocupar esse lance de ser o pai, né? A ala paternal do Wolverine, né? Nos filmes dos X-Men isso sempre ficou bem claro, sim, né? Essa ligação. Pra todos os X-Men ali praticamente, né? Só que pro Wolverine, principalmente porque em algum momento todos os outros, mesmo o mais órfão deles, né? Que é o Scott, ele conseguiu ter o vínculo com o pai dele mais pra frente, né? Que é com o Corsário, né? Já o Wolverine não, então esse é o exemplo principal, tá? E aí do outro lado, porque a gente não ia querer introduzir um Daken agora, né? Acho que entre o Daken e a X-23, eu prefiro que seja a X-23, né? Que apareceu nos cinemas. A Laura seria a filha dele, né? Como é nos quadrinhos, no caso, uma clone, né? No filme não fica exatamente claro que seria uma clone, eles até deixam aquela coisa meio em aberta, que talvez eles recompusessem um híbrido de DNA, né? Em vários mutantes que aparecem mais pra frente no final, é isso. É um construto de DNA que confere a essas novas crianças poderes. E no caso da Laura, seria ela, digamos assim, um fruto dessa mesclagem, dessa coisa híbrida com o Wolverine, com o Logan, né? O que eu não quero nem saber como é que eles arrumaram aquele material genético. Ah, desde o programa Rama-X, isso ficou bem claro. Como foi na minissérie dos quadrinhos, né, que a Laura tem o seu DNA a partir dos trabalhos que foram feitos na Arma X, ali ficou bem claro, porque o Xander em algum momento diz que o pai dele trabalhou no projeto Arma X e que no meio daquela matança que o Wolverine fez pra escapar, não deixa claro quem é o pai dele, mas com certeza ali é a origem do material genético, isso não dá pra ter dúvidas, né? E aí a gente tem esse núcleo familiar sendo formado. Vou deixar o Wolverine por último, então a X-23 pra mim é quem rouba a cena mesmo, o Daphne King manda muito bem. É muito interessante porque ela é uma atriz que é filha de uma espanhola, então ela tá fazendo o papel dela ali mesmo. No caso, ela é uma filha de espanhola com inglês, inclusive, mas ela tá fazendo o papel dela ali. Ela deve falar espanhol, obviamente, desde que nasceu também. É interessante ver ela nesse lado e até trazer essa história para mexicano mesmo. O próprio nome Laura, né? Laura é um nome que faz sentido, inclusive, em espanhol, em português. Então, tudo isso acaba ficou bem bacana. Mesmo a Gabriela, que é a mãe dela, entre aspas, é a enfermeira que está substituindo a Sarah Kinney, faz sentido ali, eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Então a menina manda muito bem, nas cenas de ação também, ou nas cenas não de ação, ela consegue passar essa imagem de alguém angustiada e ao mesmo tempo uma fofinha, ao mesmo tempo feroz, então ela manda muito bem. O Xavier, já falei um pouquinho do Patrick Stewart, também eu concordo um pouco com o Guilherme, talvez ele não seja assim tão lá útil, mas também entendo essa função paternal, tanto quando ele vira pro Logan e fala, olha, ela é igual a você, ou seja, ainda naquele sentido de que ela é uma ferinha ali que precisa de alguém por trás para ajudá-la a se tornar um ser humano, no sentido mais humano obviamente, da palavra. Gosto dele, mas também, assim, como eu não gosto do Xavier em si, como personagem, de maneira geral, nos quadrinhos, sempre me incomoda um pouco o Xavier. Mas faz função. Não gostei tanto da morte dele, obviamente. Eu imaginava que ele ia morrer de uma maneira menos traumática. Ele ia morrer de velho, algo assim do tipo. É assim que eu via por causa dos trailers. Já o Wolverine, o Hugh Jackman, ele faz bem o personagem inicialmente. É aquele jeitão dele. Então ele como motorista do Uber e tudo mais, naquele começo, ele vai fazendo muito bem. Não tem nenhum problema. Também não acho que ele tenha entregado a melhor interpretação dele em si. É que o papel dele nesse filme estava muito melhor. Essa é a diferença. Não que o Hugh Jackman como se tenha contribuído muito para ser o grande diferencial. Mas é tudo muito bom. Então, em termos de protagonistas, não vejo nenhum problema. Conseguiram seu lugar ao sol. O Caliban, que é o único coadjuvante mesmo, mutante da história, talvez me incomoda um pouco ele mesmo, a caracterização também, mas não fez nem cheira, então não atrapalha. Mas foi melhor que o do Apocalipse, né? Convenhamos. Foi melhor. Eu até vou falar sobre ele lá mais pra frente, na parte das referências, que há uma referência no filme sobre isso. Mas, claro, é melhor que o Apocalipse, porque o do Apocalipse, o filme inteiro, né? Não tem muito o que salvar lá, a não ser o comecinho do filme. Aquela cena inicial do Apocalipse, se o filme acabasse ali, fosse um curta-metragem, ganharia o Oscar. É fantástico, só aquilo. Pô, então, cara, eu gostei muito dos protagonistas também. Mesmo do Xavier, eu gostei dele. Eu só achei que, na trama, eu achei que o roteiro dá uma desperdiçada nele. Porque o Patrick Stewart, pô, como sempre, tá excelente. E eu adorei a adição da X-23. Acho que ela funciona como todo mundo falou, até o Ben tava falando. Se tivesse que escolher entre o Daken ou a X-23, ela era a escolha mais óbvia. Embora eu voto no Daken no filme do Deadpool, na sequência do Deadpool. Pra gente ter um substituto, já que o Hugh Jackman não quer. E o Hugh Jackman, eu achei que ele tá muito bem de Wolverine. Não decepciona. Eu falo, a tua opção dele é fantástica? Não é fantástica, mas combina com o filme. Ele tá, parece que de saco cheio o filme inteiro. E faz sentido, porque o Wolverine, ele tá num estado que ele tá de saco cheio o filme inteiro. Se você olhar direitinho, né, o Wolverine não tá nada heróico o filme todo. Ele quer, tipo, salvar o Charles Xavier. Também não sei por que motivos ele, tipo, ficou segurando o sofrimento todo dele por tanto tempo, né? Mas ele, tipo assim, não tá nem aí pra X-23, vamos deixar ela aí, vamos seguir em frente. Ele, tipo, quer salvar. Até o próprio Caliban mesmo, que o cara passou tanto tempo lá ajudando a cuidar do Xavier, ele deixa pra trás, entendeu? Ele não quer nem saber. E essa menina que faz a Aura, eu vou te falar uma coisa. Como essa menina é boa atriz. Só faltou, ela grita, olha, pra mim ela só perde em grito pra Dakota Fini. Nem quem é que você tá falando, mas enfim. Pô, a hora que ela ficava berrando lá. É o nome dela é Daphne King, né? Ela foi chamada, inclusive, pro Patrick Stewart pra um dia fazer uma peça com ele. Ele falou, prometeu a ela. Tá excelente, cara. Eu achei, assim, fantástico. O fato dela ficar muda, boa parte do filme. E ela é marrentinha, né? Então, dá aquele ar selvagem. A cara dela de marrenta é que convence você que ela é X-23. Fisicamente, ela, tipo assim, é uma garota normal. Tipo, não tem nada que faria você associar com X-23. Eu sempre associei mais a X-23 com aquela menina do chamado, né? Uma coisa meio cabelos escuros, meio olhar pra baixo, né? Cabelão, assim, e tal. Mas, enfim, você acaba comprando fácil que ela é, porque o jeitão dela é de uma menina birrenta, meio bravona, assim, sabe? Então, eu comprei o lado animal dela. Ela quieta daquele jeito, aquele olhar sempre sério, sempre sisudo. Eu comprei que, olha, é o que você falou, que o Wolverine tá ali pra dar pra ela um ar mais humano. Porque ela tá naquele modo dele só besta, que nem a gente encontra no começo do Origens Wolverine. O Xavier tá ali porque ele transformou o Wolverine no que ele é hoje, né? Uma pessoa sociável e tal. E o Wolverine, acho que, digamos assim, ele deve muito ao Xavier. Ele acredita que deva muito da vida dele ao Xavier. Por isso que ele vai até as últimas forças dele pra proteger ele, né? E aí, não sei, o que é que na verdade aconteceu com o Xavier que não foi mostrado, né? Fica meio dúbio isso. O que aconteceu, eu imagino que... Sabe aquelas alucinações que ele tem? Aqueles ataques? Sim. Eu imagino que a casa tenha ido abaixo com todos os alunos dentro. Falam de morte, né? Que foi alguma coisa assim. O diretor diz que escondeu esse fato, que ia ter um flashback filmando. Talvez nesse flashback até tivesse umas participações especiais, mas eu não sei se por corte de orçamento ou não cortaram o flashback, cortaram participações especiais, cortaram tudo, né? Mas aí eles acreditaram que essa falta de informação fosse melhor pra trama do que mostrar uma coisa evidente, né? E ficou legal. E no meu entendimento, ele tá com o Xavier lá porque ele deve, pelo que você falou, ele deve muito pro Xavier, então ele não pode abandonar. Ele tá fazendo o melhor que ele pode pra manter aquilo. O Xavier na melhor condição até a hora dele ir embora. Concordo com o que disseram aqui do Hugh Jackman. Ele não é Assim, eu gosto muito da atuação dele, mas ele não é nenhum ator excelente. Ele não é nada, assim, extraordinário, mas ele tá ali e... Dentro desse filme, não sei se só, igual o Guilherme falou, ele tava de saco cheio igual o Wolverine, igual o próprio personagem, ou se realmente esse diretor aí tem um trabalho de direção, de atuação muito boa. Porque a gente sabe que às vezes uma má direção de atuação também estraga o filme, por melhor que o ator seja. E eu acredito que isso afeta também o papel dele. O Patrick Stewart é o Patrick Stewart, não tem o que falar sobre ele, o cara já é um dos melhores aí há muito tempo. É, antes de X-Men, e nesse filme, na minha opinião, ele é o melhor ator que tem ali. O que o Guilherme falou que acha que ele tava perdidão, o Guilherme falou lá no começo, fez esse comentário lá no começo, eu acho que esse perdidão faz parte do papel do Xavier, que tá perdido. O Xavier não sabe o que tá acontecendo direito ainda, né? Tanto que ele só revela o que ele ficou sabendo o que aconteceu, hora que chega lá o X-24. Que ele entendeu finalmente o que aconteceu. Acho que não fez falta nenhuma o flashback. Acho que não deveria ter um flashback mesmo ali. É, por favor, não faça uma direção, uma versão do diretor com flashback. Mantenham sem. Não, nem foi filmado. Se desespere que não vai ter. Porque eu acho que o filme ficou muito mais humano isso. A gente vê o desespero dele e entendeu o desespero dele. Porque na minha opinião isso é um pouco até compartilhei um negócio sobre isso no Facebook, é um pouco de metáfora sobre a vida, né? O filme ele trata ali da morte de duas formas diferentes, né? O Wolverine tá se aproximando da velhice e o Xavier que tá ficando senil, que é uma doença típica da velhice também. Então, e eles até brincam, né? Que perigo isso, a mente mais poderosa do mundo ficando louca, ficando doente. Pô, isso é um detalhe interessante, você, quando eles falam que o cérebro é uma arma de destruição em massa. É, então, a menina, eu não me recordo o nome dela, a Daphne, da X-23, excelente atriz, porque ela consegue passar todas as emoções dela, na maior parte do filme, sem falar nada. Não é só o gritar, não é só o momento da luta ali, mas ela passa as emoções dela com o olhar, com as expressões faciais dela, e isso não é fácil. Não é qualquer ator que dá conta de fazer isso. Que o diga nosso querido amigo, o motoqueiro fantasma. Pensei que você ia falar Murilo Benício. É. Grande ator brasileiro. Também, serve também. Mas... Então assim, cara, eu acho que os três estão excelentes. Os vilões, eu acho que na verdade foram até mal trabalhados no filme. Eu acho que são os três mesmo ali que importam. O... Not okay. Bom, do outro lado da moeda a gente tem os vilões, né? Então, começando, né? O primeiro que é apresentado pra gente é o Donald Pierce, né? Que quem faz o papel dele é o ator Boy Holdward, que pra quem conhece a série Narcos deve lembrar dele, né? É um dos agentes da DEA que caça o Pablo Escobar. E aí tem uma série de outros carniceiros que são tipo os capangas deles, né? Eu acho que são poucos os que tem algum nome ali. A maioria, tipo, são carniceiros mesmo. Acho que um é que eles chamam em algum momento que é o Perry Boy, o outro que é o Moicano... Que são, se eu não me engano, acho que a maioria ali deve ser mais ator de cenas de dublê, né? De dublês ação. Mesmo, né? Do que atores mesmo. Porque principalmente eles não têm fala ali e não teria pra quê, né? E eles são muitos, né? Até me surpreende. É, o único que faz realmente uma menção dos carniceiros originais seria o Donald Pierce por conta da mão que ele tem. Que é um paralelo que a gente tem nos quadrinhos. Os outros que a gente conhece mais, né, que tem, cada um tem um pedaço do corpo faltando, tem um que tem um pedaço, metade do tronco, né, que não tem, as pernas não tem, nenhum deles realmente teve isso, assim, teve um outro detalhe, né, então não teve repressão de maga-osso, o racha-crânio, enfim, os outros todos que aparecem ali. É, mas o lindinho sim, né, o Pretty Boy, só que ainda que ele não seja a representação dele do personagem dos quadrinhos, é, né, ele é só o único que eu acho que tem um que é citado em algum momento, né. O resto é só bucha. É, exatamente. E aí, mais pro final, a gente tem o que seria o chefe deles, né? O que organiza, que fez todo aquele novo programa Arma X, né? Que é o Richard A. Grant, que faz o papel do Dr. Zander Peter Rice, que nos quadrinhos é realmente o criador da X-23, né? E como ele falou ali, ele, digamos assim, seguiu os passos do pai dele, né? De estudar sobre mutantes, de tentar repetir o projeto do Arma X. Mas, diferente da versão deles dos quadrinhos, você não via ali nenhum fruto de raiva, de recalque que ele teria contra o Arma X. Pelo contrário, né? Quando ele encontra o Logan, finalmente, ele, tipo, tá mais admirado. Tem até uma certa admiração por ver ele, do que raiva, do que rancor e por aí vai. Isso aí faz até um pouco perder um brilho que o personagem poderia vir a ter, né? Eu acho que o Dr. Xander dos quadrinhos é muito mais interessante, né? Por sinal, assim, é um personagem que parece, tipo, como um cientista qualquer e tem um fim também bem qualquer. E por fim, né, também feito pelo Hugh Jackman, né, a gente tem a versão do X-24, que é, talvez tenha sido motivo de ódio da maioria das pessoas que não gostou, como o Beto falou aí, do final do filme, né? Eu não sei, é o mal dos filmes Wolverine, a gente ter um Baraka Deadpool, ter um Samurai de Prata robozão, e aí tem um X-24. Eu não sei, dos três, confesso, dos três foi o que menos me impactou. Eu não sei se eu já tava preparado pra isso quando eu vi a trilha sonora do filme, tinha lá, né, luta contra X-24. Eu falei, será que vai ser uma outra arma? Não sei. Eu também fiquei pensando, como muita gente que comentou lá no site, né? Se não seria mais impactante que o X-24 fosse uma versão do Daken. Não sei. Talvez fosse melhor ou pior, não sei. Bento, você acha que seria melhor? Não, eu não tinha pensado nisso, mas eu ficaria menos incomodado de verdade se isso acontecesse, ainda que o incômodo continuasse existindo. Mas, assim, vamos colocar o bom, o médio e o ruim em termos de vilão nas histórias. Imagina, antes de tudo, a avaliação geral é que costuma, o vilão em geral é ruim, né? Assim, isso é normal nos filmes de herói, o vilão é ruim em termos de tempo de tela, ele tem menos tempo de tela, ele tem motivações mais fúteis, e aí ele não aparece tanto nos filmes de heróis. Isso vale para a Guerra Civil, por exemplo, isso vale para outros filmes em que o vilão incomoda um pouco porque ele é pouco desenvolvido na história. Então, não, de Guerra bom. Civil não me incomoda, não, mas tudo bem. Mas não, também pra mim não incomoda tanto, mas muita gente se incomodou como foi representado. Minha questão aqui, o bom é que eles abandonaram a ideia de usar o Senhor Sinistro. Porque se usassem o Senhor Sinistro como hoje a gente está por trás de tudo, com a batalha final, mataria todo o filme de vez. Aí, porque assim, o filme viria bem, com um ritmo legal, viria uma coisa absurda no final que não faz sentido. Calma, depende. Ele seria um Senhor Sinistro, modernoso, ou seria o Senhor Sinistro estilo dos quadrinhos, cinza, parecendo vampirão? Mas mesmo se fosse modernoso, pela natureza, por ter poderes, por todo esse tipo de coisa, seria ruim, assim, de alguma maneira. Se um cara filme, mais humano, o filme não encaixaria. Naquele filme entrasse aquele cara cinza, com batom e marca na testa. Não. E o terceiro olho na testa, né? Não tinha o que dar errado. Dali pra frente era só subida. Aí o médio, pra mim, é o Donald Pierce, seria o médio. Porque assim, ele não fecha nem cheira, ele é o subvilão da história. Ele sabe que ele vai ser o cara que vai perder a batalha aos 45 segundos tempo pra ter o gol da virada. Ele vai sofrer o empate aos 45 pro gol da virada vir na morte do vilãozão aos 48. Então ele tá lá pra ser a bucha de canhão mais bem desenvolvida da história. Cumpre essa função, pra mim é médio, não tem nenhum problema. E foi o que assim melhor atuou ali, convenhamos, né? Tirando tipo, o X-24, que não tem atuação nenhuma, é uma máquina sem pensar. Então, e aí o problema do X-24 pra mim é esse. Além de ser um clone, além de ter essa questão do seu acerto logo depois da X-23, porra, já deu certo assim de cara, já deu certo, já foi acelerado pra ser adulto, ainda não precisava criar os outros como crianças. Acelerava todas as crianças pra adulto também e viu que virava delas, não precisava desse processo todo. É um monte de questõezinhas. O Wolverine irracional, novão, bonitão, sem camisa e tal, pra poder ter gritinho no cinema, mas ele não tem muita história, ele é só uma máquina ali, então ele é um Baraka mesmo do primeiro filme, ele é um qualquer. Então a história que tem essa vibe Mad Max, com o Velho Oeste moderno, com o Bruto Também Ama, com as referências do filme e tudo, ela se perde um pouco, porque se a história não tivesse, inclusive, um grande vilão, não faria tanto problema, porque ela tinha um ritmo diferente, já não era uma história de super-heróis, você mesmo falou disso, Coveiro, e ela voltou a ser uma história idiota de super-heróis, com splash pages nos quadrinhos. Virou uma história do Greg Land, sabe? Virou uma história do Humberto Ramos. Não é mais uma história McNiven, entendeu? Não é mais uma história Imone. Passou a ser um cara que quer só zoar ali no negócio, no desenho. Então fica Eu entendo, assim, em partes, o que você fala, mas assim, do jeito que foi colocado mercado comparado a todos eles. Eu não acho ele o nível do Baraka, eu não acho ele o nível do Samurai de Prata, droide gigante. Eu acho que ele, assim, ele foi uma surpresa que até foi bem apresentada, porque ele pega de susto. Cara, se não fosse clonizado do Wolverine, aquela cena da fazenda do Xavier falando com ele e confundindo quem ele era, não teria o mesmo impacto. Então, por ter salvo aquela cena da fazenda, por ter criado uma cena de impacto muito grande, eu perdoo ele. É claro que aquela parte final mesmo, junto com as crianças, com a batalha final, ficou meio esquisita. O próprio fim que ele levou, toda aquela cena final parece muito o Wolverine Origem, sabe? Esse é o problema. É, até, exatamente, né? Até aquele final lá, que é o momento que ele tá quase matando o Wolverine e aparece o X-23 pra dar um balaço nele. O próprio João tava conversando comigo assim que saiu no cinema, né? O ruim dessa cena é que é aquela cena em que a bala já tava encomendada, sabe? Assim que apareceu aquela história de que o Wolverine guardava uma bala de adamante pra se matar, e apareceu o X-24, no momento que os dois apareceram na trama, você falou, pronto, o final vai ser esse, com a morte do X-24 com uma bala na cabeça. E realmente, ficou previsível, ficou uma coisa esperada. Isso a gente não tem como tirar. Então, isso foi um dos que mais me incomodou em termos do X-24, porque a hora que ele aparece, fala, ok, não vou me importar com esse vilão, porque ele não é um desafio, ele vai morrer. Ponto. Porque é um clone do Wolverine, não tem como ele ficar vivo na trama. Não tem como ele causar qualquer reviravolta. É, e o que o Beto falou também de ser um clone, tipo, sem sentimento nenhum. Apesar de que a X-23, ela fica boa parte da trama parecendo também um robozinho, né? Todo esquisitaça. Mas vamos dizer que com o lado dele, o lado do X-24, ele, além de acelerado, ele é meio... ela torta, sabe? Meio porca desparafusada. É, porque em algum momento eles falam, ele ainda é uma criança. E acho que ele não entende nada mesmo, não. Acho que ele foi mais condicionado que ela. Já que as médicas lá fugiram com as crianças, então quando pegaram o X-24, falou, vamos acelerar ele e vamos colocar ele sem fator emocional nenhum. Larga ele. Não sei. Então, o que eu entendi é que ele realmente é o que você falou, ele não tem fator emocional nenhum. O X-23, ela tá até a última parte do filme, ela só tem um sentimento, que é ódio por tudo e todos. Até porque ela não conhece outra coisa. Ela tá aprendendo, tem vários momentos do filme em que ela tá lá querendo brincar com o carrossel. É, em algum momento ela teve algum ensinamento que as enfermeiras ensinaram a ela, aquele negócio de... Por sinal, aquela cena do carrossel, pô, que medo que eu tava. Essa mulher vai destruir. Ele vai no banheiro, na hora que ele voltar, não vai ter nada ali. Você vai ter destroçado esse cavalo. E aí, tem, por exemplo, tem aquele envolvimento que as próprias enfermeiras quiseram dar, de fazê-las lerem gibis, e aí criar todo aquele universo heróico na cabeça da própria menina, da própria Laura, né? Então elas tiveram um pouco de contato, de fantasia e por aí vai. Estavam todas trancadas, direto naquele hospital. Mas ela tinha um mínimo de noção do que era o mundo lá fora, e foi isso que fez, digamos assim, ela olhar tudo como se fosse, olha, isso aqui eu ouvi falar, alguém me falou. Ah, então é assim que é de verdade. Então ela tinha essa noçãozinha, né? Tipo assim, de o que era o mundo, né? E por mais que tenha sido pouco, ela tinha um pouco de emocional, vamos dizer assim, pela própria enfermeira que salvou ela, pelo próprio professor Xavier, que foi um cara que deu a mão pra ela, apesar do Logan inicialmente não querer dar. Então teve isso sendo construído, né? O meu problema com os vilões do filme não é que eles sejam ruins, não, eu gostei deles, mas eu achei que sofre um pouco daquele problema, né, do filme de super-herói, que é preciso dar atenção pro super-herói e o vilão não precisa ser bem desenvolvido. E eu acho que isso faz falta um pouco, né, até pra entender melhor as motivações dos personagens. Agora, por que que eu queria falar do X-24? Porque na minha cronologia pessoal, ele tem um outro nome, tá? Ele se chama Albert. Oh. É o Wolverine Android que foi criado pelos carniceiros. Poder. Saiu aqui na Abril, lá em Wolverine 34. Mas Albert sem LCD não tem graça, então por isso que não gosta. Cara, poderia ter sido o Albert e seria um bom easter egg, hein? Eu acho que em algum momento eu comentei sobre o Albert na vida, não foi? Em algum momento eu comentei antes desse filme, não foi, Bento? Falei com você, uma coisa assim? Você falou alguma coisa assim sobre quando a gente tava falando sobre as fases, que a gente vai ter uma mutação em debate aí de grandes clássicos do Wolverine, você falou alguma coisa do Albert comigo. Ah, assim. Tá, então é. Então, eu tava até prevendo alguma coisa, mas não, acabou não acontecendo, né? Prevendo não, tava pensando numa coisa melhor, vai. É, eu gostei muito dele porque, apesar de eu saber que são histórias bem toscas, essa da época do Albert, da LCD, que teve toda aquela palhaçada do Dente de Sabre, é o pai do Wolverine, não sei o que mais. É um personagem que eu acho muito divertido. Faltou, realmente, faltaria uma LCD ali pra complementar esse personagem. O que faria, seria até bem interessante ver uma LCD ali no meio daquele monte de crianças no final do filme. Então, assim, eu gostei bastante dos vilões, apesar de eu achar que eles precisavam ser, pelo menos o Xander precisava ser um pouquinho mais trabalhado, já que ele era o grande chefe dos vilões. Teoricamente, né? Então, assim, precisava ter trabalhado. Ele tem pouquíssimo tempo de tela, até, pra alguém que tem toda essa importância dentro da trama. Então, essa é a minha única ressalva quanto aos vilões do filme. Pô, cara, dos vilões eu gostei muito do Pierce. Achei que ele faz uma referência legal dos carniceiros, embora o resto da equipe seja qualquer coisa, só tá lá pra ser esquartejado pelo Wolverine do X-23. O Doutor Arroz, eu achei que ele tá perdidaço na trama. Doutor Arroz, ele parece... é. Tanto que eu achei no início, eu não me toquei que era o Pierce, que era o Rice, quer dizer. Ele entra e pra mim era só um cientista, whatever, que aparecia ali, fazer alguma ponta e ir embora. E por fim, cara, o X-24 é o que o Bento falou. É uns erros de trama que você fala, pô, cara, era uma revisadinha, sabe? Deixa eu dar uma olhada no que eu tô filmando aqui. Se ele tivesse chamado X-42, eu tava tranquilo. Mas agora que o Marcelo falou, ele teria que poderia aparecer, porque a X-23 não aparece o nome, né? Não, aparece. Aparece lá no prontuário dela, que ela é a X-23. Eles não falam, né? Ela aparece ali, você tem que pegar. É, aparece escrito. X-23 aparece escrito. No prontuário. É um detalhe bem sutil. Então, pô, agora que o Marcelo falou, eu daria qualquer coisa pra ter aparecido um papel escrito Albert ali do X-24. Se tivesse aparecido, o vilão tava salvo. É. Ajudaria também, gente. Bacon ajudaria, Albert ajudaria. X-24 tava foda. Eu vi muita gente falando que tipo Bacon seria tipo um Homem-Aranha 3. Ia colocar mais uma confusão na trama, que só o pessoal dos quadrinhos ia entender, e seria bem complicado. Mas eu acho que seria viável. Não, mas poderia pôr assim, só na ficha. Só na ficha, ó. Ninguém vai tratar ele como ele também é o filho do Wolverine. Não precisava do Dr. Rice falando. Né, se a X-23 é a filha, este é o filho. Não, olha. É só um easter egg. Já que a gente partiu do pressuposto que são todos filhos, não são clones, podia ser só um easter egg. E eu achei que realmente, cara, faltou um vilão pra ter um embate. O X-24 não é esse vilão. E eu achei que o Pierce, ele faz o papel de vilão, de subchefe, que nem você e o Bento falaram. Mas eu achei que faltou alguém realmente pra se preocupar na trama. Pra falar, esse é o Nemesis, esse é o cara que vai dar trabalho. Que eu não sei se o filme pedia pra ter um grande vilão. Aí isso que fica estranho. Eles acabam criando um vilão, assim, do nada. Tipo, surpresa, que deixa todo mundo em pandarecos. E que não precisava, porque era um filme... O filme não pedia. Era um road movie, sabe? Ixi. E no final, vamos dizer, naquela caça lá da floresta, antes deles irem cruzar a fronteira, tivesse só carniceiros à vontade, sabe? Teria sido a mesma coisa e talvez não tivesse chateado algumas pessoas que não gostaram do X-24. Não sei. O X-24, ele ficou tão assim meio jogado pra mim, que quando ele perde a primeira batalha aí na fazenda, eu falei, ah, legal, então ele é um bicho inacabado, não deu certo, por isso que o Wolverine matou ele tão fácil. Fácil não, né? Vai ter uma nova versão. Não, fácil assim, mas, pô, ele resolveu em 10 minutos ali, ó, foi uma briga simples, tanto que eles seguem. Eu falei, ó, lá pra frente vai ter um outro desafio que vai ser o X-24 melhorado, e aí eu vou ver realmente o antagonista do Wolverine na trama, e não. Pareceu, só completar pareceu isso aqui um que o Guilherme falou... É, a hora que ele toma o tiro no olho, lá naquela cena da fazenda, que o X-24 toma o tiro no olho, cara, eu fiquei esperando que eles fossem colocar a placa de metal no olho dele pra mostrar que ele era o Albert de verdade. Quem sabe, ficaria bem legal, hein? Daí, realmente, uma coisa que eu não tinha pensado é no Albert. Talvez ficasse mais interessante pros leitores, né? Ia ser outro filme, né? Não sei, outro filme não, porque eu acho que não é o principal do filme ainda existir um X-24 ou se existisse um Albert no lugar. Não, pra mim não é o que motiva o filme, né? Bom, já que a gente tá falando tanto agora um pouco do X-24, do final, vamos se focar então um pouco nos últimos momentos do filme mesmo, que pra algumas pessoas foi o divisor de águas, né? Vamos dizer, quando o filme deixa de ser um road movie pra ser um filme de ação mais um pouco, e que envolve de um lado as crianças que finalmente eles encontraram, né? Que até então o Logan, principalmente depois da morte do Xavier, né? Já tava desacreditado que aquele tal de Eden existisse, né? E aí a gente conhece algumas crianças, algumas até tem referências, né? Vamos pôr assim. E que aí tem um embate final, e tem aquele embate final com o X-24 e, consequentemente, a morte do Wolverine. Eu só queria falar aqui disso tudo, a gente já discutiu um pouco do que foi bom ou ruim. O Bento comentou que acabou não se impactando muito com a morte do Logan, mas eu gostei muito da maneira que foi direcionado isso. Não por ter sido aquele clichê de bala de adamantio na testa, sabe? Isso aí, tipo assim, eu tirei por menos. E como muita gente colocou, foi um filme que as pessoas saem meio pra baixo, saem chorando, e acreditam que foi uma grande despedida pro Hugh Jackman. E aí, pessoas acusam que o momento que faz chorar mesmo tenha sido a morte do Wolverine, em que finalmente quebra aquela barreira da Laura de não ter emoções, pelo menos emoções de alegria e tristeza, né? Que ela era mais só ferocidade, só raiva. E ela começa a sentir pela morte do Wolverine e começa a chorar. E diz que aquele momento foi crucial pra fazer muitas pessoas se sensibilizarem. Eu já não. O momento que eu acho que mais arrepiou um pouco pra mim foi o enterro. E foi justamente o que talvez muitas pessoas falassem, ah, importância tem isso. Mas pra mim não, foi uma delicadeza muito sutil de fazer uma homenagem não só à franquia X, mas também ao que era o significado do Wolverine pra Laura. No momento que ela chega, pega o que era a cruz, que os outros meninos fizeram, e vira pra transformar um X, pra mim tem uma simbologia muito forte. Não só, como eu falei, por ser um elemento dos X-Men, que sempre fica batido, né? Todo filme de X-Men tem que ter um X, ora o Magneto fazendo um X com uma barra de metal, ou qualquer coisa de X. E ali, tipo, foi só mais um momento dela pegando o graveto e virando. Mas é porque, pra Laura, o Wolverine, mais que a figura de pai, pra mim, ele não tinha figura de pai nenhuma pra ela. Mas sim, um de ídolo. Já que colocaram esse lance de que ela gostava dos X-Men, ela tinha toda a perspectiva de que os X-Men eram heróis fantásticos, com aqueles fantasias, aquela coisa toda mirabolante. Pra ela, mais do que qualquer religiosidade, porque onde ela nasceu provavelmente não teve religião, ela não foi batizada, enfim, aquela cruz não tinha significado nenhum pra ela, mas o X tinha. Então, com a morte do Wolverine, pra ela, tipo, ela pegou aquele símbolo, ela deu aquela viradinha, enfim, com o X, falou assim, não, isso aqui não faz sentido pra mim, mas isso aqui faz, porque pra mim é isso que ele significa. E aí vira, pra mim, cara, aquele momento foi assim, o auge do final, sabe? Foi um momento muito importante, uma delicadeza narrativa, assim, eu não sei, Bento disse que não teve esse impacto, mas eu não sei o que, é que ele acha da descrição dessa cena, não, né? Pra mim foi bom. O X, inclusive, foi o fato mais, eu acho, como posso dizer, mais previsível pra mim. Eu virei pra Angélica, minha esposa, durante o filme, na hora que eu vi lá o negócio, eu falei, olha, antes dela sair, isso aí vai virar um X. Tava muito gritante também, então isso eu achei gritante, também porque eu já tava incomodado com o filme, já não tava nem emocionado nem nada, eu já tava esperando a continuação do clichê atrás do clichê naquele momento, também não me tocou, mas é legal, isso é legal, não tô dizendo que isso não seja legal, porque às vezes os clichês são bacanas. Só sobre o final do filme, de maneira geral, já critiquei também já tudo aí, a criançada, tudo em relação ao Eden só. O que eu acho interessante é que a referência que tava nos quadrinhos e tudo mais, o que eu entendi foi o seguinte, na verdade, o Eden não existe mesmo, porque a referência dava ainda nos Estados Unidos, não era cruzar a fronteira para o Canadá, era naquele ponto de cruzar a fronteira. O Eden, eles construíram isso. O Eden, entendeu? O Eden poderia ser qualquer lugar, desde que todos se reunissem em um ponto, que fosse de fácil acesso à saída do território. Então, no final das contas, o Eden mesmo era qualquer lugar, então ele passa a existir a partir do momento que todo mundo acredita que ele existe. Talvez essa seja a única coisa bacana, que não criaram uma fortaleza, um negócio maravilhoso. Ficou pro roteiro, ficou uma incógnita, mas tem uma curiosidade ali, viu, Bento? Porque eu fiquei até com medo se ia rolar pra esse lado. Você lembra do Richter? Por isso a gente tem que falar dele, mas lembra do Richter falando num radiofone lá? Ele fala com uma pessoa. Salvo engano, eu acho que eu entendi que foi uma mulher que ele falava do outro lado. Poderia ser uma enfermeira, certo? Uma das enfermeiras que escapou e, tipo, tava lá do outro lado do Canadá esperando eles pra, sei lá, dar novos passaportes e eles seguirem outro rumo. Mas, já que vocês estão viajando tanto na maionese, falando de Albert, de Dake e por aí vai, eu fiquei com medo se no final ia aparecer a Jean Grey e fosse a escola Jean Grey. Eu fiquei com medo, de caramba. Pra mim, o melhor sinal é essa hora que tiver o Magneto esperando eles. Pô, poderia também, né? Uma cena de 2 segundos, estilo Despertar da Força. Uhum. 2 segundinhos só tá lá o Magneto esperando assim, de braço cruzado. Mas eu acho que o filme não era pra dar continuidade a nada dos X-Men, era um filme de fim mesmo. E acho que o diretor podou todas as participações especiais, podou isso tudo, porque ele queria dar um desfecho. Ele nem fez cena pós-crédito pra isso, ó. Vai encerrar e vai encerrar mesmo. Pra mim seria só uma referência bacana. Ó, você pôs o Patrick Stewart, você tá pondo o outro lado. Só que aí, digamos assim, ele colocou aquela pessoa misteriosa lá, que não teve desfecho, mas eu acho que nem era pra ter, né? Em vários momentos, o diretor James Mangold falou: esse não é um filme pra eu dar explicação, certo? É um filme sobre personagens. É um filme que eu não, a informação é exagerada demais, porque eu não vou seguir adiante. Isso é um filme no futuro, que vai ter um desfecho no futuro. Pode considerar até que fosse uma realidade alternativa, sabe? Se vocês fizerem Wolverine depois, vocês fazem e tal. Mas o do Hugh Jackman, esse Wolverine vai se encerrar aqui e ponto. E foi isso. Eu queria comentar assim, primeiro que eu achei que seria muito mais relevante se ao invés de Éden, o local que eles estivessem procurando se chamasse Avalon. Oh. Porque eu tem também. Tudo a ver com a mitologia dos X-Men. Né? Outra coisa, eu dei uma olhada já hoje, antes de eu entrar aqui pra gente gravar. Tem algumas pessoas que comentam que assim, só que é tudo teoria, né? Não existe nada, como o próprio diretor já falou, que não tem explicação. Mas tem gente que teoriza, inclusive, que na verdade a pessoa falando do outro lado do rádio com o Hector seria alguém da Tropa Alpha. Porque é no Canadá. É, talvez. Porra, fantástico também. E também a Fox já demonstrou interesse agora em fazer um filme da Tropa Alpha. Seria bacana mesmo, uma referência qualquer mesmo. Eu esperava já o desfecho com a morte do Logan, mas eu sinceramente, a hora que ele chegou lá com aquele monte de criança, eu falei assim, pô, ele podia viver e a gente ter aqui a criação da escola de Jean Grey. É, foi o que eu imaginei, né? Por alguns instantes eu acreditei que ia pra esse caminho e assim, Cubeiro, eu tava aceitando que, olha, a história acabou aí. Você só sabe que tem uma história pra ser contada, mas ninguém nunca precisa me contar. É, pois é, eu acho que assim, deixou muitas lacunas abertas, mas não foram lacunas que eles pensaram pra dizer assim, olha, a gente vai deixar este ponto em aberto porque talvez tenha futuro, ou só pra dar um gostinho pros fãs. Eu acho que eles deixaram essas coisas em aberto porque eles não queriam mesmo explicações, como eles falaram, é uma história completamente character driven, né, tipo direcionada ao personagem, e aí pronto. She needs our help. Bom, vamos passar então agora para alguns easter eggs que a gente foi lembrando. Eu falei aqui do Hector que a gente tinha que falar sobre ele, né, algumas crianças ali têm referências grandes com os quadrinhos, né? Ou com próprios filmes de X-Men, né? O caso do Hector é um deles. Além de ser um jovem mutante que mais tarde iria fazer parte da X-Force, né? Mas provavelmente não vai ter muita ligação com a futura X-Force aí que estão bolando. Mas ele é um easter egg, sim. Mas ele é muito mais do que aparenta. Ele é mexicano. Sim, sim. É, e ele é muito mais do que aparenta. Porque se você olhar direitinho, na ficha que aparece ele, o DNA de onde ele é feito é do Avalanche original. O Dominique alguma coisa. Como é o nome dele, Bento? Dominique é uma coisa assim, né? Então na ficha dele tá lá. Um outro que aparece também é um outro personagem, o Bradley. Isso, o Chris Bradley. Inclusive é o Bolt, né? O segundo Maverick, que já tinha aparecido no Wolverine Origins também. Uhum. Era o personagem do carinha que fez o Lost e o Hobbit. Então o cara tá famoso, tá aparecendo em vários filmes da franquia já. O Avalanche é o Dominic Petrus. É isso, eu tava com a cabeça com o Dominic Strauss-Kahn, eu acho, do FMI na cabeça, e aí falei. Também causa avalanches. É, e aí você vai várias crianças ali, que aí, claro, não tem nome citado, mas uma que parece a Vetania, né, que usa os ventos lá pra encher o cara de farpa. Tinha uma outra que era uma referência ao Bob. É, não sei, né, ela tinha, em vez de ser uma menina de gelo, ela só tinha um bafo de gelo, né? Ela tinha bafo, exato, de gelo, é, House o tempo inteiro, né? E teve uma lá que pra mim era referência ao Piro. É, você vai encontrar um pra cada um, né? E aí, falando de referência a outros filmes, por exemplo, a gente teve que o próprio Donald Peace, né, ele cita que ele trabalha para as empresas Alcali, né? Que na verdade é o lago Alcali, de onde foi feito o Wolverine na franquia dos X-Men, não, da Fox, né? Que do X-Men Origins, naquele X-Men 2, tudo remete ao lago Alcali, né? Tem a espada samurai do filme The Wolverine, né? Ela tá lá só penduradinha, mas faz referência a isso. Exatamente. Agora tira uma dúvida, Cubeiro. Dentro da cronologia dos X-Men, ele se passaria quando esse filme? Não, ele passa no futuro, 2029. Ele é um futuro alternativo. Ele é 2029. Então, não, não. Ele não liga em nenhuma forma com o Dia do Futuro Esquecido, não é? Não, porque não existe mais. Aquele futuro foi apagado. Mas o final do Dia do Futuro Esquecido, quando volta tudo em 2023, é é plausível, é provável que alguma merda acontecesse entre, tipo, ou seja, quando voltou lá pro passadão, 2003, mais ou menos, 30 anos depois, poderia ter acontecido aquilo. O futuro foi resetado. 30 anos depois, poderia ter acontecido muita coisa nos X-Men. O Xavier deu a surtada, morreu todo mundo em Manchester e a história continua. Era possível se encaixar ela como um futuro depois do futuro ter sido resetado em Gestura Esquecida. Não é um problema isso, na verdade, né? Não, nenhum problema. Foi uma dúvida que eu vi muita gente perguntando. E aí eu falei, eu mesmo fiquei meio perdido. Eu falei, agora eu não sei. Pra mim é completamente Elseworlds, porque ela deixa muito aberto pra que os X-Men que aconteçam, frutos do X-Men First Class, né, aquela sequência de personagens, tem a oportunidade de algum momento ter um próprio Wolverine, sabe? Inclusive, então, mas é que eu uso com base na revista em quadrinhos, porque os personagens que estão lá são os que voltam depois, que são os que estão aparecendo depois. Há uma Kitty, há um Colossus, há uma Tempestade, há um Ciclope, há uma Vampira, que são os X-Men Core mesmo, que já estavam ali nas histórias e que poderiam ter dado continuidade a partir do momento em que o Wolverine vê no final de Justiça Esquecido que ele voltou para um passado em que a Jean tá viva e o Ciclope tá vivo e assim por diante. Então, por mim, por isso que eu segui assim, para mim faz sentido fazer encaixar, porque os quadrinhos indicam que os X-Men eram aqueles ali, porque ele fala, ó, 1/4 disso aqui aconteceu, 10% disso aqui aconteceu, mas alguma coisa aconteceu e os personagens estão lá, então eles estão representando pessoas reais. E eu vou te falar que essa pra mim foi a melhor referência a quadrinhos de filmes de super-herói. Aí teve algumas referências de X-Men, né? A gente teve em X-Men 1, durante o devaneio do professor Xavier, ele fala que tem uma garota esperando ele na frente da Estátua da Liberdade. Aí isso cria um duplo easter egg, porque faz referência à luta final lá na Estátua da Liberdade, onde a vampira foi presa e aí tiveram que os X-Men salvar ela. Como também faz uma referência ao próprio filme, em que tem realmente uma garota, que é a X-23, né? No hotel Estátua da Liberdade, que que tem lá na história, né? Faz referência também, quando ele encontrou ele, né? Ele ser um lutador que ficava brigando em jaulas, e aí fala que ele usava drogas, né? Que é uma coisa desse tipo. E aí eu não entendi bem, usava drogas. Eu acho que ele faz mais a referência, acho que era bebida. Pelo menos foi o que eu entendi, a hora que ele tava falando da bebida, e não de que ele queria usar. Fala que ele é um viciado, né? Exatamente. É, que era um viciado. Pode ser viciado e pode ser na bebida, assim. Eu entendi que era mais nisso, não que ele usasse drogas. Então, ficou meio dúbio nesse momento. Eu não sei, teve gente que viu coisa de ligação a drogas com um personagem nos quadrinhos, tal, em tal momento. E, bom, eu não achei muito, não. Aí tem referências pequenas também. Lá na cena do enterro, né, que é a primeira vez que aquela mulher lá, acho que era Gabriela o nome dela, enfim, a enfermeira que foi tentar entrar em contato com ele, tinha, em algum dos túmulos, tinha o nome Peters, né, que aí o pessoal, sei lá, associa que talvez seja Ivan Peters, uma forma de homenagem ao Ivan Peters no enterro. Eu não achei que talvez fosse mais forçado. Eu vou falar que eu procurei muita coisa naquela cena, porque eu tinha certeza que ia ter nome de gente morta ali, mas eu não consegui ver nada. Aí, referência também a detalhes, assim, de filmes, né? Aquele filme do... Como é a tradução daquele filme, Bento, que o professor Xavier assistia? Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam, né? Aquilo é fantástico, né? Aquilo ali é a grande... O link com a história estilo faroeste é aquele filme, é a homenagem dentro da homenagem. É fantástico. Pô, e a cena final eu achei fantástica, quando ela... Ela repete como se fosse uma oração. Exatamente, que cita esse filme, né? Que é o filme que ela tava prestando atenção. E é o filme é um pedido até do Patrick Stewart, né? Que ele diz que quando tinha aquela cena do filme, ele pediu, conversou com o diretor, pediu pra ser aquele filme. E que aquele cinema em que ele diz que o professor Xavier diz que viu a primeira vez o filme e tal, na verdade, é uma referência ao próprio Patrick Stewart, que ele que viu o filme naquele mesmo cinema e por aí vai. Como nos filmes, o professor Xavier inglês e não americano, né? Então tudo bem, tá dentro, né? Tem referências de capas também, de posters, né? Se você olhar direitinho, aí vai uma coisa bacana. Um dos posters é aquele do Wolverine segurando a mão de uma criancinha e é baseado na lista de Schindler, né? Já um outro, que é um poster em que o Logan tá carregando a X-23 e correndo assim de lado, tem uma capa do velho logo original em que é ele segurando o bebê Banner, né? E correndo com ele. É também uma referência. Eu tenho outras referências também. Uma do Caliban, porque quando eles estão conversando, ele fala assim, deixa eu entender que o Caliban já foi um vilão e que farejava mutantes para entregar para alguém. Então aí eu fiz a referência com o filme do Apocalipse. Não há nenhum problema em o Caliban já ter sido aquele do... Claro que uma questão temporal, 40, 50 anos, 60 anos, seria um problema de 83 até 2029. Mas... de qualquer maneira, mostra que o passado do Caliban foi inglório. Ele poderia ter sido um dedo duro anteriormente. E outra coisa que eu achei interessante é a explicação sobre a garra no pé da Laura. Quando a Gabriela fala que é por causa de uma leoa, que as leoas então elas usam duas garras para atacar, mas elas defendem, então a garra de baixo era para defender, isso diferenciaria ela, a mulher, de um homem. Por isso que ela não tem três garras na mão meio, e tem uma no pé. Eu forçado biologicamente dizer que a explicação é essa, mas tudo bem. Não, então, mas eu achei isso interessante porque não há uma explicação, que eu lembre pelo menos, nos quadrinhos, porque ela tem uma garra no pé. É. E ali tentaram dar uma explicação para aquilo. Porque as pessoas iam perguntar, quem não lê quadrinhos, mas por que você tem uma garra no pé? Sabe, esse tipo de coisa. Então eu achei interessante a tentativa de explicar geneticamente, entre aspas, o assunto. Então eu fiquei meio que satisfeito. Pra mim, eu não sou das biológicas como Coveiro, mas pra mim ficou assim, obviamente que não teria esse sentido, não teria a ver. Ela não tem o DNA de uma leoa, mas a metáfora ficou interessante pra mostrar como uma mulher é diferente de um homem, como o comportamento dela como um animal selvagem seria diferente também no caso da Laura, então eu achei legal isso. Só queria comentar sobre o fato do Caliban ser teoricamente ou não o mesmo do filme lá do Apocalipse, passou muito tempo. Talvez, uma coisa que eu vejo nos próprios quadrinhos, quando eles fazem algumas histórias que se passam algum tempo a mais no futuro, quando eles exageram um pouco na distância do tempo, várias histórias mostram que teoricamente os mutantes teriam uma longevidade muito maior que a dos humanos, né? O que explicaria porque o professor Xavier, teoricamente, tá com 90 anos. Tudo bem, ele tá bem acabado, mas ele tá com 90 anos e pra 90 anos ele tá bem ali até. Pô, pra quem tá vivendo num poço daquele, tá excelente. Né? Então, isso justificaria talvez o Caliban ser o mesmo. É. De repente fazendo um link aí com o filme, na lá verdade, do Apocalipse. O herói da Marvel ganha o poder da Marvel de envelhecer. É, em 7 anos envelhece um só, né? Aquelas coisas de cronologia. Ó, tem aquelas duas gibis que a gente comentou já que. Enfim, é uma coisa marcante, né? E a gente até falou aqui num artigo que, na verdade, foi um pedido até que o pessoal da Fox fez pro Joey Quesada e pro Dan Panosian. Um desenhou, outro fez a arte final, né? E aí, as duas únicas edições que aparecem lá não são as edições realmente dos quadrinhos, tá? Eles criaram capas novas, páginas novas pra aparecer ali. Mas se você for olhar a numeração delas, Fabuloso X-Men 117 e 132. Como curiosidade, a 117 é uma edição em que o Xavier decide que vai se dedicar a sua vida às relações humano e mutante. E a edição 132 tem uma luta icônica entre o Logan e o Donald Pierce. Então, seriam duas coisas, assim, uma homenagem ao professor Xavier e outra homenagem ao Pierce, né, que é um dos vilões que aparece no filme. Cara, eu queria só realmente reforçar a história dos quadrinhos, que eu achei uma das melhores referências que já tiveram, que ele mostra, ele encaixa o que seria o nosso universo dentro daquele universo de filme de uma forma que eu achei muito natural. Poderia sair clichê, não saiu. Poderia sair piegas, não saiu. Poderia não fazer sentido nenhum, mas faz sentido. Então, pô, tá de parabéns pela referência dos quadrinhos, até do porquê ela perseguiu o Éden. Durante o filme, muita gente já tinha feito essa associação, né? Que o filme tem muitas coisas muito parecidas, inclusive até de close de câmera, muito parecido com o jogo The Last of Us, né? Que inclusive é uma frase que o Wolverine mais ou menos usa ali nos posters dele, né? The Last on Time, alguma coisa desse tipo, que seria a última aparição dele nos filmes. Bom, são os easter eggs que eu lembro agora de imediato. Deve ter muito mais, né? Se a gente for marcar mesmo, vai ter um monte, né? Vai ter bonequinho do Wolverine que aparece. Ah, sim. Vai. Que também é um detalhe bem curioso e que linka justamente com aquele universo. O que me levanta uma dúvida. É o universo que os X-Men deram certo, né? Os X-Men viraram heróis. Não, é o seguinte, o professor Xavier manteve sua fortuna durante anos vendendo royalties pra quadrinhos e brinquedos dos X-Men, é isso mesmo? Se tivesse realmente vendido, ele tava naquele buraco que ele se meteu lá debaixo de uma caixa d'água, né? Mas enfim. Bom, estamos perto de encerrar o podcast. Eu queria pedir pra vocês agora o seguinte: dá um modo geral sobre o filme pra gente encerrar. E com o final deste filme, né? Quais são as suas perspectivas pro futuro da franquia Mutante, né? A gente sabe que a gente tá num marco assim crucial aqui, fechado. Não existe nenhuma data confirmada pra nenhum filme de 2018. Existe muita especulação, mas os filmes estão lá meio ainda se desenhando, né? A gente achava, como o Beto falou, que o próximo X-Men ia surgir, ia se chamar Supernova, mas agora já recuado na história do título. Deadpool, que supostamente ia começar a gravar agora final de março, já foi atrasado lá pra junho, né? Se fala de filmes de novos mutantes, mas até agora nenhum sinal, nenhum ator anunciado. Tá muito obscuro, então. Cara, realmente eu não sei o que fica. desse filme em geral, claro, o outro tem, deixa muito mais pontas em aberto, o Apocalipse, por exemplo. Desse filme em geral, não sinto falta de que venha algo na sequência. Espero que, se o Jackman for sair mesmo, haja um ator que se envolva, que goste de ser um Wolverine como ele gostou, né? Que faça isso por amor, mesmo que seja tenha 1,90m de altura e não seja um baixinho e não seja o Wolverine como a gente vê nos quadrinhos. De qualquer maneira, fica aquela coisa, né? Pô, que quando é que vai sair da Fox pra voltar pra Marvel Studios? Com dois filmes agora, como Deadpool e Logan, que levantaram toda a bola novamente da Fox, ou mostraram que a Fox ainda tem alguma lenha pra queimar, isso fica um pouco mais distante. E aí tem seriado agora aparecendo, vai ter um novo seriado que já inclusive escalou a Polaris, que era o que eu sentia muita falta. Eu queria uma Polaris namorando com o Destrutor num Dias do Futuro Esquecido, ou seja, se fosse uma história diferente, não no X-Men First Class 2. Então, há muita coisa aí acontecendo com a Fox, então ela pelo menos mostrou que ela soube fazer agora um bom trabalho. Então, eu acho que vai demorar pra sair das mãos dela. Acho que um filme de Novos Mutantes hoje é mais factível do que até o X-Force, que ficou um pouco em stand-by, inclusive com a possível aparição de um Cable em Deadpool 2, iam esperar a X-Force para sair só depois disso, mas tá tudo em aberto, né? Vamos manter as expectativas lá embaixo, como sempre com a Fox, porque a decepção é sempre menor. Porque o meu problema dessa vez foi justamente 100% no Rotten Tomatoes, aí chega lá e tem aquele final que, quando aparece os 24, eu falei, não, mas a galera não viu o mesmo filme que eu, porque afinal, essa cena só pode estar no Brasil. Tô inventando o X-24 aqui, essa merda, cara. E aí, me deu uma decepção, me deu aquela frustrada normal que acontece com a Fox. Mas vamos esperar que um próximo, então, isso não aconteça, né? Que não tenha uma cagada tão... Que eu acho uma cagada que poderia ser corrigida e vocês apontaram duas ideias que eu não tinha pensado antes. Daken ou Albert me ajudaria a digerir melhor o final do filme. Minha expectativa pro futuro é que as pessoas saibam que a Marvel vende gibis em primeiro lugar, não filme, porque tinha um rapaz na cadeira atrás de mim, que na hora que ele viu o logo da Marvel, ele, caralho, o Wolverine voltou pra Marvel! O que mostra que ele não assistiu nenhum filme dos X-Men até hoje, porque todos eles têm essa abertura, né? Mas é o que o Beto falou, galera. A Marvel, o futuro da Marvel, a Fox, o futuro dela com os X-Men. Não só com os X-Men, tem o Quarteto Fantástico, tá bem incerto, ninguém sabe de onde vem, pra onde vai. Eu honestamente gostaria que com esse ciclo fosse encerrado e passasse a bola, porque não tá dando, não são filmes bons, são filmes cada vez piores. E eu não sei se teria fôlego pra um novo filme de Mutantes. Realmente eu não sei, acho que não, porque a Fox até agora não apresentou mutantes novos. Não teria como construir e construir uma franquia do zero com novos mutantes, ou que fosse com a tropa Alpha, que eu acho que seria muito arriscado. Aí a gente estaria muito mais próximo do filme da Geração X da década de 90 do que o filme dos X-Men. E o Marcelo, que assistiu esse filme comigo, vai saber muito bem da reação que eu tô falando. Uhum. É isso, cara. É esperar e torcer. É o que o Bento falou, expectativas baixas, porque a gente nunca sabe o que a Fox vai trazer. E assistam o teaser que saiu do Deadpool, que realmente tá impressionante, tá muito bom. Ah, é. Isso é. Se você tem alguma luz na Fox... esse teaser não veio pro Brasil, por sinal, né? Maldade, hein, Fox? Mas o teaser, cara, ele faz uma propaganda dupla do Wolverine, né? Tem pôster pra lá e pra cá. E mostra que o tom do Deadpool tá cada vez melhor, né? Na verdade, melhor que o teaser em si é as referências nas paredes e ao redor do teaser. Tá fenomenal, cara. Só por colocar Firefly lá na parede, eu adorei. Mas enfim, Marcelo. Bom, eu sinceramente, sobre o futuro da Fox com a franquia Mutante, não vou nem entrar em Quarteto Fantástico, porque, né? Mas eu tinha lido aí um comentário um tempo atrás que a série do Legião já seria em parceria com a Marvel, ao mesmo tempo já que é a produção da Fox, ela teria parceria com a Marvel. Então, o que mostra que talvez essa negociação exista, de repente, no mesmo molde aí do Homem-Aranha, do Homecoming, né? Então, assim, porque eu acho que a Fox, apesar de ela ter dado muita sorte com dois filmes aí, que foi o apesar de eu não ter gostado do Deadpool, foi um filme que rendeu, né? Que o público, em geral, gostou muito. E o Wolverine, o Logan, agora, né? Que o público também tá gostando. Eu acho que é um filme muito bom. Acho que dá uma redimida na situação. Mas eu acho que não o suficiente para pagar o que nós tivemos aí de X-Men 3, Wolverine, Origins, Wolverine Imortal. Tô esquecendo algum? Ah, tem vários. Dias de um Futuro Esquecido, né? Então, assim. 17 anos de X-Men. Apocalipse. Então, assim, cara, na minha opinião, eu acho que abre agora sim um precedente pra fazer esse retorno dos mutantes, pelo menos em parceria com a Marvel, porque eu acho que isso seria interessante pra própria franquia, e a própria Marvel tem interesse nisso, né, cara? Porque os X-Men sempre foi uma franquia que vendeu bem, e que a Marvel vem tentando enterrar nos últimos anos todos, justamente pra não dar material novo pra Fox. É, o famigerado boicote, né, que tem ou não tem, já teve ou não teve, enfim... Wolverine voltar com um novo ator. Sem problema? Sem problema. Eu acho que pode voltar. Só que eu acho que vão dar um tempo de alguns anos. Até porque eu acho viável, né? E é o que estão prometendo aí. Que os próximos filmes da franquia X não vão mais ficar batendo mais uma vez no martelo aquela história da relação do Xavier com o Magneto. E que também, por consequente, por não ter Wolverine agora, não vão mais esticar em história de subplot de Wolverine. Então espero que desenvolva os outros personagens, que tem uma riqueza muito grande pra ser trabalhada mais pra frente. Senhor Sinistro, senhor, por favor. Um filme musical dos X-Men com a Crystal. Pois é. Muito bom. Seria uma ideia. Bom, Taylor Swift como Cristal, né? Pois é. Pô, eu já tô comprando ingresso. Bom, essa experiência que a gente já tem em mais de... São 17 anos mesmo, né? Devo estar fazendo as contas certas. Mas enfim, já mostrou pra gente o seguinte. Ou você encara os filmes da franquia X como obras isoladas, ou você se ferra. Porque depois daquele angu que se fez com o Dias de Futuro Esquecido, juntando com o que a gente já tinha em The Wolverine, que mostrou uma cena pós-crédito que você não sabe de fato se é uma cena pós-crédito que se encaixaria com o Dias de Futuro Esquecido ou não. Com o que vem Apocalipse e que veio com esse filme, são tão altos e baixos em cada um que você só complica se você querer traçar um norte, uma direção aí. Principalmente se eles forem repetir de novo, mais uma vez, uma trama envolvendo a Fênix Negra, que é uma coisa que já foi trabalhada em um confronto final e que eles querem apagar completamente da existência o confronto final pra fazer isso aí. Eu acho bem complicado isso aí. Eu acho que fizeram uma maluquice tão grande que é melhor encarar cada filme como se fosse uma realidade alternativa que possivelmente pode ou não se encaixar com o outro. Fica meio que a decisão do espectador, né? O próprio Wolverine, se você olhar sequências de histórias dele, agora mesmo, se você vai querer encaixar esse Wolverine em qual? O Bento vai comentando que dá pra meter no final do Dias de Futuro Esquecido ou não, mas será que o Wolverine é o mesmo daquele? Porque, olha bem, no final do Dias de Futuro Esquecido, o Wolverine foi preso, levado pela Mística. Aí, 10 anos depois, ele ainda tá no programa Arma X, e ele só libertado 10 anos depois. Confusão danada, né? Como é que vão ser agora pros anos 90, né? E pros anos 2000? Será que quando os X-Men finalmente chegarem no tempo do ano 2000, pode ligar com o primeiro X-Men, que foi feito lá pela aquela equipe lá, né? A Funk Jameson, a Halle Berry e o Hugh Jackman, com todos esses? Será que realmente é uma ponta ligável e só teria uma alça temporal só pra eliminar o X-Men Last Stand, né, o confronto final? Bem complicado, eu acho que não dá pra fazer essa ligação, e na minha opinião a Fox devia, até ela ter um direcionamento mais forte, ela deveria tratar as coisas mais de forma independente. Funcionou muito bem com o Deadpool, funcionou muito bem com esse Logan, que é, pra mim, totalmente Elseworlds. E talvez o norte seja direcionado pelos escritores lá do Deadpool, né? Pelo que eu tô vendo, eles ganharam, digamos assim, a autorização de trabalhar a construção da X-Force, e eles podem direcionar muito bem uma ala mais pilheira barra pesada dos X-Men. Eles podem trabalhar mais um universo Deadpool, encaixar um Deadpool como parte da equipe da X-Force, que eu acho que não era dos planos originais deles, e montarem uma coisa bem paralela e talvez ser aquele micro-universo lá dentro. Pode ter uma ligação futura, sim ou não. E aí tentar não se ligar muito à cronologia e ver se estabelece esses novos mutantes. Quando eu falo de novos mutantes, não do filme Novos Mutantes, mas eu tô falando dessa nova leva da geração, da Jean Grey, do Noturno, do Ciclope, que até pareciam ter potencial, mas foram pouco trabalhados em X-Men Apocalipse. Talvez se tivessem deixado de lado alguns roteirismos, alguns focos demais em Xavier, em Magneto, tivesse trabalhado mais essa molecada aí, que pra mim foi a parte mais interessante do X-Men Apocalipse, talvez eles acertem. Mas eu não boto mais fé também numa construção plena e orgânica organizada de um universo na Fox agora. E dificilmente eu acho que se eles zerassem de novo ia funcionar. Então é melhor deixar do jeito que tá e tentar fazer as coisas mais fechadinhas. Não vamos dar um passo muito além do que se pode. Não dá pra seguir agora os caminhos que a Marvel Studios conseguiu fazer, né? Não com a diferença já de quase, quantos anos? Desde 2008, né? De quase 8 anos que a Marvel Studios tá fazendo isso, né? Acho que tão, tanto a Warner quanto a Fox estão meio capenga nisso e tem que ir com calma, né? Até porque 17 anos é bem mais difícil manter uma cronologia estável do que... E conseguiu manter 17. Um ator em 17 anos, o que é fundamental. Mas agora é realmente foi a despedida dele. Não deu pra manter mais Hugh Jackman, né? Bom, e com isso a gente encerra nosso podcast aqui. Mais uma vez se despede de Hugh Jackman, Wolverine, de Logan, mas volta ainda no Inominata 66 ainda em março. Afinal, tem uma série da Netflix estreando aí. Então, até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.